Em Auschwitz, um nome ressoava entre as pessoas assustadas que chegavam, gelando o sangue dos mais fortes. Josef Mengele, o anjo da morte, cujo trabalho era decidir o destino dos prisioneiros que chegavam ao campo e selecionar os melhores exemplares para suas experiências sobre-humanas. Mais uma vez estou embasado no que a história me conta. Vou falar sobre o anjo da morte e suas experiências desumanas. Foi dado a fala liberdade para os atos mais bizarros, até onde o ser humano aguenta ser testado e torturado pela mente financiada pelo regime do genocídio, aquele que promove ao seu povo a prática do suicídio. Até ontem eram vizinhos e se amavam de corpo e alma, agora se matam, são inimigos declarados, essa guerra mata. Os motivos são vários: etnia, cor da pele, religião, time do coração. O ódio agora cresce, a criança que já é criada odiando algum amigo, a cultura vai sendo criada, mantida na mente daquele menino. Vai desenvolver o repúdio àquela classe, quando tiver poder não vai perder a oportunidade. A discriminação, o ódio e o preconceito, tatuado no DNA do homem que se acha perfeito. O nome de Josef Mengele ressoava na memória daqueles que haviam sofrido com seus experimentos. Mas o anjo da morte não estava entre os oficiais mortos nem detidos. Havia rumores de que ele havia fugido para Gunzburg, sua cidade natal. Durante a caça aos nazistas iniciada pelo julgamento de Nuremberg, Mengele tramou sua fuga e escapou para a América do Sul, escondendo-se em diferentes países até ser morto, supostamente. A morte legalmente aceita por aquele que leva o ódio debaixo das fardas condecoradas, protegidas pelo ócio. O ofício do serviço que naquele momento dava prazer. Acho difícil uma pessoa daquela se arrepender. Milhares de almas sob a sua responsabilidade, a medicina da maldade a favor da crueldade. Testados até o ponto onde não aguentavam mais, condições extremas de vida na total ausência de paz. As câmaras de gás que sufocavam a inocência acabavam com a esperança de que a vida teria reticências. O fim foi ali, não teve ninguém pra interceder. Foi a prova crucial de que ninguém olha por você. Abandonados como animais que esperam o seu abate, sem saber do seu futuro, pedindo que alguém venha e te mate. E acabe com o sofrimento interminável naquele inferno. As seringas de veneno que despejavam no seu interno. Seu corpo, combinações de substâncias químicas, só pelo simples fato de saber como o ser humano reagia. Quase sempre dava errado, a cobaia não aguentava. Mas um cadáver pra aquele monte que depois era jogado na vala. Um monte de sucata esperando a reciclagem. Numa caçamba de caminhão, continuavam a sua viagem. Enquanto os mestres do horror dão risada de satisfação em presenciar aquelas pessoas todas mortas ali no chão. Crianças, idosas, pessoas de todas as faixas etárias. Houve relatos de achados cadáveres de mulheres grávidas. As almas perturbadas, ninguém sabe foram pra onde. Só se sabe que não há justiça nesse mundo onde o bem se esconde. O anjo da morte trabalhou por muito tempo, realizando experiências nesse mundo horrendo, onde era pregado o ódio contra a suposta subraça. Pessoas que não sabiam porque eram torturadas.